andrecedesmoral.com.br. E essa é nossa! Vem com a Malu, vem! Se quiser saber o quanto que eu te quero, conte as estrelas lá do céu. Se quiser saber o quanto que eu te amo, conte as gotas do oceano. Mas se mesmo assim cê duvidar, pode contar os grãos de areia do deserto. André Cedinho.